Na guerrilha, andando sempre atento, escolhi como minha arma o rap, seu movimento, apoiado por aquele que me deu dom e talento. Jesus é quem me guia, expresso meu sentimento, mudou minha vida, minha forma de pensar. Agora estou de volta, pois o verbo está no ar. Eu não desisti, quando estava sozinho, sozinho eu não estava. Jesus sempre comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoa quando ouve a tua voz, pedindo, orando ou agradecendo. Jesus é o caminho, irmão, e isso eu compreendo. Ontem convertido, hoje batizado, deixei de ser recruta para me tornar soldado. Unir-me na batalha contra o inimigo, tenha medo não, irmão, Cristo é contigo. Muita gente caiu, poucos se levantaram, mas ainda está de pé. Os que muito oraram, os que acreditam no Senhor, não vou voltar atrás. Crê na vida eterna, na salvação, na paz. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus me faz humilde e me faz raciocinar, mostrando que sem Deus o homem não é nada. Com Cristo tudo tens, enfrenta qualquer parada. De noite, de dia, no meio da tempestade, Jesus é minha rocha, o caminho e a verdade. Quero ser guerreiro, guerreiro a seu dispor, pregando a palavra onde for levar o amor. Para os mano, para as mina, precisam de uma palavra. Vamos lá dizer pra eles que Jesus Cristo salva. Para os mano, para as mina, precisam de uma palavra. Vamos lá dizer pra eles que Jesus Cristo salva. Para os mano, para as mina, precisam de uma palavra. Vamos lá dizer pra eles que Jesus Cristo salva. Para os mano, para as mina, precisam de uma palavra. Vamos lá dizer pra eles que Jesus Cristo salva. Parei pra escutar, você não quis me ouvir. Diz que está cansado desse mundo se iludir. Então posso entender, o homem só ilusão, vive sonhando alto sem um pingo de noção. Com a sua mente fraca, ainda não entendeu. Só chega lá na frente, mano, quem tem fé é Deus. Eu peço ao meu Senhor, em minha oração, ilumina minha mente pra manter meus pés no chão. Então vê que tem, para o caminho certo, não fica aí perdido, parado neste deserto. Alguém te observa, preste atenção. Quando você nasceu, saiba, não foi em vão. Das coisas boas da vida você aproveita. Quando vem o mal, abaixa a cabeça e aceita. Às vezes indignado, eu tento entender. Lutou para ganhar, mas não luta pra vencer. Para os mano, para as mina, precisam de uma palavra. Vamos lá dizer pra eles que Jesus Cristo salva. Para os mano, para as mina, precisam de uma palavra. Vamos lá dizer pra eles que Jesus Cristo salva. Para os mano, para as mina, precisam de uma palavra. Vamos lá dizer pra eles que Jesus Cristo salva. Para os mano, para as mina, precisam de uma palavra. Vamos lá dizer pra eles que Jesus Cristo salva. Ouça minha voz, irmão, toma cuidado. Deus está presente e você do lado errado quer te resgatar. Você não dá ouvido, está querendo se queimar no fogo do inimigo. Aproveite-o agora, amanhã é tarde demais. Escolha a porta estreita, livre-se de Satanás. A porta larga não, irmão, ela é um perigo, é a destruição, a morada do inimigo. Ele te quer no crime, sem honra, sem respeito. Arrisca sua vida com ódio e preconceito. Sua família já não pode mais te ajudar. Você quem escolheu, sua hora vai chegar. Se liga aí, ladrão, a vida é passageira. Deus estende as mãos, encerre sua carreira antes que seja tarde. Vai tombar na escuridão, vou acabar te vendo cara dentro de um caixão. Eu olho para o céu, refleto meu pensar. Às vezes me pergunto por que vão me revoltar. Eu tenho Deus comigo, Jesus mais que um amigo, a minha rocha forte pra vencer meus inimigos. Eu não estou sozinho, certeza disso eu tenho. Não venha com esse papo que pra mim ficou pequeno. Tenho a saída, você uma escolha. O juízo se aproxima, não fica aí à toa. Para os mano, para as mina, precisam de uma palavra. Vamos lá dizer pra eles que Jesus Cristo salva. Para os mano, para as mina, precisam de uma palavra. Vamos lá dizer pra eles que Jesus Cristo salva. Para os mano, para as mina, precisam de uma palavra. Vamos lá dizer pra eles que Jesus Cristo salva. Para os mano, para as mina, precisam de uma palavra. Vamos lá dizer pra eles que Jesus Cristo salva.